Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim. Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim. Passo a minha vida esperando, sonhando com aquele amor que um dia me deixou chorando, sozinho, levando essa dor. Será que um amor tão grande como o nosso, ninguém consegue esquecer. Será que